Apaga a fumaça do revólver da pistola. Acende, puxa, prende, passa. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse: índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Marizia, você já Marizia, paga a fumaça do revólver da pistola. Da fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do, dizem que não. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrer, porque não é Hollywood, mas é. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou! A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo, vamos pra DP. Índio tá fudido porque a lava vai comer. Da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com vício e um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E um senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti, assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o... Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio, no caminho assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na penitenciária, o índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Pera aí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Marizia, Marizia.